Daqui pra frente, tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser gente. Seu orgulho não vale nada. Você tem que aprender a ser gente. seu orgulho não vale nada, nada. Você não sabe e nunca procurou saber que quando a gente ama pra valer, bom é ser feliz e mais nada, nada.